Bem, amigos do Hat-Trick Brasileiro, salve, salve. Tirem as crianças da sala. Acerte seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo neste episódio número 20 do Plantão do Randão. É um número muito importante. Aqui é Vitor Araújo, do Nerima Jets. E aqui é o Arte do Saibreiro 4590RC. Muito prazer em estar falando com você de novo, Arte. Você que teve aí mudanças importantes ultimamente. O senhor que agora é um feliz diplomata. Sim, é um grande prazer estar aqui de volta, depois de um bom tempo. E, pois é, eu passei... Agora sou oficialmente um desempregado, né? Um engenheiro ambiental sem emprego. Eu li mas estamos aí na luta. Eu li sua postagem no Blá Blá Isso. Pois é, e eu tô na luta, né? Vamos que vamos. Uhum, né? A gente é brasileiro e não desiste nunca, só quando é muito difícil mesmo. É, o importante é não desistir. Exatamente, exatamente. Rapidinho, a gente vai falar aqui das mensagens, né? Pelo HTML me chegou aqui uma mensagem do Diogo Santos, do Valentim, da Sexta 990, e ele disse: opa, meu amigo, gostei muito do podcast. Eu recentemente fiz um blog para o nosso estadual de futebol, né? É praticamente um estadual júnior, pelo que eu entendi, né? O pessoal do Rio Grande do Norte aí colocando os times juniores aí pra se confrontar, né? Ele continua: ainda tem pouca coisa, até porque estamos esperando o início do estadual, né? Eu coloquei um post lá sobre o seu podcast pra divulgar aqui pra galera aqui do Rio Grande do Norte. Segue o link pro blog. O endereço é www.htrn.rg3.net. Claro que a gente vai colocar o post, o link tá aí no, na postagem do blog. No mais, quero te parabenizar pelo seu podcast, muito bem feito mesmo. Não deixa a peteca cair, está muito show mesmo, parabéns. É sempre aquela coisa, né, pra subir o meu ego. Que beleza. Subiu o nosso ego, né? Ah, isso é muito bom. É importante. É nossa moeda. É bom ter uma iniciativa assim. É nossa moeda pelo trabalho. É. Nosso pagamento. Ah, vale a pena. Vale. No fórum, como sempre, mensagens aí do Britor, do Mirassol da Segunda 2, né? Como eu tinha falado, né? Estamos voltando aí devagar, mas estamos voltando, né? E o Britor respondeu: ah, devagar, mas sempre. Aliás, bem devagar, mas sempre. O Céu Thiago, do Thiago's Team Renaissance, da Sexta 453, né? Ele foi efusivo e direto. Simplesmente disse um: aê! É, o pessoal tá esperando, né? A edição, né? Né, o Acaquecendo do Atrativa da Quinta 249 disse: ufa, pensei que não saia mais, já estava viciado no podcast, foi uma abstinência tanto essa época assim, ele, né? Muita gente falou aí que tava sentindo realmente muita falta. Ah, faz falta, mano. Sim, com certeza. Gustavo do Goleiros lhe comentar: ficou muito bom, pode como sempre. Eu acabei te induzindo ao erro com meu comentário. Eu estou indo pra quarta temporada, já que tenho dois títulos e um vice na bagagem. Eu nem lembro o que eu falei, eu simplesmente li os comentários dele, mas enfim. Abraço e parabéns pelo excelente trabalho. O JM Nunes do Mancha Verde, da Quinta 160, né? Sempre muito efusivo. Salve, salve, Vitor. Fez falta seu podcast nesse tempo, hein? Suas férias foram boas pra você. Eu não tive férias, não. Eu só tive uma semana assim afastado de tudo. Eu fui viajar com a namorada, daí não tinha jeito de acessar a internet, mas eu fiquei trabalhando. Ah, mas quem quer acessar a internet viajando com a namorada? Não, mas pior que ela tinha que acessar, porque ela tava com serviço. Eu até tinha pouco serviço, mas ela tava com uma... Puta vida. Nós dois indo para o interior, para a encantadora cidadezinha de Águas de Santa Bárbara, e a gente tendo que levar os notebooks. Que beleza. Mas foi... Não tem como ficar longe da tecnologia. Puta, nem me fala. É, mas não teve muito jeito, né? Um 2G miserável, né? O 3G não pega, vai só no 2G. Nossa senhora. Imagino que era, então não... É triste, que... é bem adiantar. Triste. Foi um sufoco escalar o meu time nos amistosos. Nossa. Né, mas continuando aqui, só comentário do JM Nunes. É, mas pra galera que viciada no podcast, foi um sofrimento. Foi muito bom o programa, mesmo você estando sozinho. Espero que o Mano e o Bruno, que fazem muita falta, também participem dos próximos com você. O Mano ainda falou que talvez viessem. Agora o Bruno, esse sumiu, né? Procura-se Brunossauro. Recompensa-se com nada. Eu não tenho grana pra pagar uma recompensa. É, espero. É, manda um oi aí, Bruno. Onde você tá? É, dê notícia. E pra terminar, ele é fala: ah, quando os gambás forem eliminados da Libertadores, não esquece de zoar eles, hein? Péssimo timing o seu, Nunes. Péssimo timing o seu. Não, é, não dá pra zoar com o corintiano agora. Não é o momento. Ainda não. Ainda não. né? Se fosse, fosse antes do jogo, fosse antes do jogo ainda dava, mas pela madrugada, enfim, enfim. Mas eles vão ser eliminados de qualquer jeito, a gente vai zoar com certeza. Sim, sim, sim, sim. Vamos voltar ao nosso esporte de um em cada dois paulistas. Só antes da gente, duas coisinhas antes da gente fechar aqui o bloco, né? Só lembrando que tá rolando no fórum uma entrevista com o Migui, que é o técnico do Feeling This, da quarta sete, nosso novo técnico aí da Sub-20, que tá conseguindo resultados bons, a gente vai falar no próximo bloco. E, né, ou seja, quem quiser zoar com ele, esteja à vontade. Já estão zoando muito com ele, né? Coitado. Né? Só aproveitar, né? Só pra aproveitar aqui, o Art, como é que anda o Saibreiro assim no hat-trick? Quais são as perspectivas aí pra essa temporada? Ixi, a minha perspectiva era brigar pra subir. Só que eu venho de uma sequência de três jogos. É, quer dizer, eu empatei com o líder em 2x2 há duas semanas atrás. Aí perdi um jogo que era relativamente fácil, eu acho que foi Randão na semana passada, e essa semana eu empatei também um jogo que eu achei que ia ser fácil. Agora eu tô na quinta posição, e não tenho mais esperança, só quero terminar, sei lá, em terceiro, sim, e sabe se pra temporada que vem voltar a brigar pelo título da sexta, 53. A minha era de me manter no quarto lugar, porque tem três times que são praticamente possíveis de derrotar, eles que estão disputando o título, mas eu perdi pro um jogo que eu achei que ia ganhar fácil, fui de pique e perdi de virada. Eu tava com o meu campo consideravelmente no quarto, mas minha defesa, só com três, eu treino na armação, só com três na defesa, o cara já me armou um ataque pela lateral e pronto. É, não tem muito jeito. É cruel, tenso. É. Bom, então a gente encerra esse bloco aqui. No próximo bloco a gente vai começar falando rapidinho da Sub-20. Também vamos falar do HT Masters, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro até o final desse podcast. A gente já volta. Vamos falar aqui da campanha boa e surpreendentemente boa, né? Não que a gente não confie no Migui, mas, né, depois de uma derrota para a Áustria aí na Copa do Mundo Sub-20, o Brasil vem de resultados muito bons, vitórias importantíssimas contra Espanha e Andorra. Não deu tempo da gente acompanhar os jogos, né? No futuro, assim, quando tiver mais fácil de acompanhar, a gente vai falar aprofundadamente dos jogos, né? Quando o Mano voltar, eu, se não me engano, ele é da comissão do Migui, ele vai saber comentar melhor sobre a campanha aí da Sub-20. O caso que, depois de uma derrota, o Brasil vem de duas vitórias aí contra a Espanha, fora de casa, e contra Andorra, também fora de casa. Né, os resultados foram, né, na segunda rodada, Espanha 0, Brasil 2, Áustria 3, Andorra 0, Quirguistão 0, Uganda 0, Islândia 1, França 2. E na terceira rodada tivemos Islândia 0, Espanha 4, Quirguistão 0, Áustria 0. Esse foi um resultado surpreendente, já que supostamente o Quirguistão é um time, é uma seleção de pouca expressão, e a Áustria até então era a única 100%. E Andorra 0, Brasil 2 e França 5, Uganda 0. Então a tabela está assim: a Áustria lidera com 7 pontos, a segunda vaga vai ficando com a França, que tem 6 pontos e está levando a vantagem no saldo. Espanha e Brasil também têm 6 pontos, mas ficam atrás no saldo. A Espanha em terceiro com 4 gols de saldo, o Brasil em quarto com 3. Mas está realmente muito disputado, e o próximo jogo aí, que vai ser contra a França, vai valer muito mesmo pra gente. Atrás vem a Islândia com 3 pontos, Andorra em sexto também com 3 pontos, mas com um saldo menor, o Quirguistão com 2 e a Uganda segura a lanterna com 1 pontinho só. E a próxima rodada teremos Espanha e Uganda, Áustria e Islândia, Quirguistão e Andorra e Brasil e França, um jogo fundamental. A Espanha deve ganhar de Uganda, então aí nós vamos disputar diretamente o terceiro lugar e talvez, quem sabe, algum tropeço da Áustria, embora seja difícil. A gente pode aí se dar muito bem. Sim, estamos na torcida, né? Sim, com certeza. Estamos sempre na torcida pelo Brasil. Ziu, ziu, ziu, ziu. É isso aí. É, momento fanista. Minha namorada adora a Copa do Mundo por isso, né? Porque a gente se une mais. É, o momento que a gente tá mais patriota, Renan. Durante a Copa do Mundo. Pois é verdade, é verdade. Né? Quanto ao HT Masters, né? Infelizmente, os nossos representantes, que eram Street Fighter e Flamengo do Apoiador, já estão fora. Durou bem pouco a aventura do Street Fighter no Masters. Ele perdeu pro Bangalore Tigers da Índia por 5-1 na primeira rodada. O Flamengo do Apoiador até que foi mais longe. Na primeira partida foi um páreo duro, mas ele ganhou do Atom Kakas da Hungria por 5-3. Na segunda rodada ele despachou o Holy Hand Grenades of Antioch, que é o campeão da Copa Nossa. Dos Estados Unidos, da US Open Cup. Ganhou de 5-2. Nome chique, né? Foi muito simpático. Gostei do nome dele. Né? Monty Python na veia. Ah, com certeza. Depois disso, ingratamente, o Flamengo teve o azar de cair no sorteio para ele, o fortíssimo Beltkis da Venezuela. O lendário bicampeão do Masters. Comandado aquele que já ganhou a... Sim, bicampeão, né? Comandado pelo Simon, que é um dos maiores traders, e ainda por cima fora de casa. O jogo foi na Venezuela, realmente ia ser muito difícil, né? Eu não sei como o Simon arruma tempo pra fazer todos os trades que ele faz, haja tempo, né? Mas dá resultado ele que... Nossa, ele deve viver pra isso, né? Ele que é, se não me engano, ele é hexa ou heptacampeão da Copa da Venezuela e é tetracampeão da Liga. Né? Ele ganhou, nos últimos 4 anos, ele ganhou tudo na Venezuela. Só, né? O cara é bom, cara. Sim, né? Muita gente critica ele por... Bom, todas as reclamações que a gente faz de trader, todas acabam recaindo com muito mais força no Simon, né? Mas o Flamengo ainda dificultou, o jogo foi disputado, o Flamengo abriu o placar logo no começo do jogo, mas acabou tomando a virada, né? Mesmo de meio campo, a diferença em favor do Beltkis era grande. O placar final aí foi 2-1, né? É uma pena, mas foi uma campanha honrosa, muito honrosa do Flamengo do Apoiador. O Street Fighter teve menos sorte, mas, né, são times capazes e é realmente uma competição difícil. Vamos torcer aí para eles se recuperarem, principalmente o Flamengo, que teve que fazer muitas mudanças no time para tentar ir mais longe no HT Masters e agora vai tentar recuperar o prejuízo. Já tá recuperando o prejuízo no Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Agora é correr atrás e garantir de novo a participação. Exatamente. Condições totais para isso ele tem, né? Vamos ver se ele vai priorizar aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil, né? Além do Aquarius Horda, que caiu, já caiu logo no começo, se não me engano, na terceira rodada, a maior zebra que tivemos na quinta rodada foi a vitória do Crusher da sexta 459 por 3-0 em cima do Pinico da segunda 4, né? Ou seja, o Crusher vai ser o próximo. Nossa. Vai ser a próxima vítima do Flamengo do Apoiador, né? Ixi, vai cair logo. Mas tudo bem. Talvez, né? Conseguiu um pouco no holofote, né? Seja por méritos dele, seja por algum problema com o Pinico, né? O Crusher é o líder da divisão dele e o Pinico tá em sexto na segunda 4, né? Mas méritos aí pro Crush, né? Se ele não perder de muito pro Flamengo. Não, tá de parabéns, o time que... Né? Tá de bom tamanho. Ah, sim. Eu tô vendo que a divisão dele tem uns ratings bons, né? Bons. 232 o máximo que ele conseguiu até agora na divisão dele. Pra uma sexta divisão, eu acho que tá uma média legal. Pô. Meu time faz 170 no máximo. Nem vou comentar, mas prefiro não comentar. Não, mas espero que ele consiga manter o time aí por um bom tempo, né? Seria bom até se ele estiver ouvindo, se ele se pronunciar pra falar. Se ele tá meio no suicídio ou se ele tinha acumulado bastante dinheiro, né? Não sei, né? Tem que ver como é que ele tá mantendo aí esse time. Tudo. É um time bom, aparentemente bom. Isso é verdade. Né? Ah, sim, é um time pra subir pra quinta e se manter bem. Sim. Então, beleza, a gente dá uma pausa rapidinho, a gente volta pra falar, só pra encerrar o podcast, a gente vai falar, é claro, do nosso Campeonato Brasileiro. Duas rodadas se passaram desde o nosso último episódio no Campeonato Brasileiro, e o goleiro Street Fighter se mantém na disputa direta pela liderança, e o Flamengo, depois de uma ligeira queda, ele vai se recuperando depois de terminada a campanha no HT Masters. Na quarta rodada nós tivemos Street Fighter 7, Blitz 0, Flamengo 6, Rubro de Ouro 0. Só goleada, pelo amor de Deus. Mulheres 2, Demolidor 1. E Goleiros 3, Aquarius Horda 0. Né? O Blitz realmente tá complicado. Como o Gustavo disse no como o Gustavo comentou e eu transmiti no episódio anterior, o Blitz, a gente até gostaria de saber se o Carlito tem algo a comentar, se ele realmente está numa reestruturação, se ele mudou o treino ou se ele desencanou. Espero que não tenhamos mais um Bolt aí de novo, como já foi o caso do Gretchen na semana passada. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá bem ativo ainda, entrando quase todo dia. Talvez ele esteja nessa fase de reformulação, então talvez ele queira cair pra ter uma folga, né? Pra reestruturar o time, né? Não dá pra saber, né? Não, acho que é inevitável. Espero, né? Que ele se pronuncie. Não é nem querer cair. Se você reestrutura, por exemplo, pra pegar um treino rentável, acho que inevitavelmente seu desempenho cai, né? Mas seria bom ter. Eu não consegui encontrar. Eu gostaria de ter mais comentários dele, né? A gente abriu um tópico pra comentários no fórum do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos poucos, mas comentários muito úteis, mas eu não lembro de nenhum comentário dele, né? Seria bom ele falar aí o que ele, se realmente é esse o caso, né? Pra gente ficar um pouquinho mais tranquilizado. Mas espero que ele dê alguma notícia. Sim, sim. Quanto à quinta rodada, antes dos resultados eu vou ler os comentários, né? Já que o nosso comentarista oficial do Campeonato Brasileiro, Bruno Salvo, tá ausente, o próprio Gustavo Guerra, do goleiro, se encarregou, né, de fazer um comentário aí rápido sobre essa quinta rodada, né? Ele comentou o seguinte: campeonato está emocionante, a luta está intensa nos dois extremos da tabela. Ontem, mais uma vez, dei sorte, jogando fora de casa contra o Demolidor, e acabei beneficiado pela contusão do goleiro adversário. Ontem foi daqueles jogos em que tive sorte aliada à competência, pois mesmo sem o goleiro titular, o jogo seguia truncado e apertado, até que aos 79 minutos o Demolidor encontrou o gol de empate e uma cobrança de falta. As substituições programadas foram acionadas imediatamente, o time encontrou os gols salvadores que mantiveram os goleiros na liderança. O Street atropelou Aquarius mesmo fora de casa e dá mostras de que não vai deixar barato e lutará até o final. O Flamengo, preocupado com o Masters, tomou um susto, mas acabou vencendo tranquilo. O jogo do Rubro foi um paradeiro só, o resultado foi um sonolento 0-0. Né? Então, só para ilustrar aí, o Gustavo falou, foram dos seguintes jogos da quinta rodada. Foi Aquarius 1, Street Fighter 4, Demolidor 1, Goleiros 3, Rubro de Ouro 0, Mulheres 0, Blitz 2, Flamengo 5. Né? O Blitz realmente está tomando uma surra atrás da... Pois é. A tabela está assim: o Goleiros e o Street tem 12 pontos, o Goleiros está na liderança graças ao saldo, 14 gols de saldo contra 10 do Street. O Flamengo vem logo atrás em terceiro com 10 pontos, Mulheres e Rubro de Ouro tem 7 pontos, o Mulheres fica acima da zona de repescagem graças ao saldo de 2 contra 7 negativos do Rubro de Ouro, né? Culpa da goleada que ele sofreu pro Flamengo na rodada retrasada, né? O Demolidor em sexto com 5, Aquarius em sétimo com 4 e o Blitz na lanterna com nenhum ponto. Realmente tá complicado, a gente se preocupa, né? Quer saber o que que é aí com o Blitz, realmente é uma reformulação pra gente ficar mais tranquilo. A próxima rodada teremos Goleiros e Rubro de Ouro, Blitz e Aquarius Horda, Street Fighter e Demolidor e Flamengo e Mulheres. Um jogo aí que promete muitas emoções. O Mulheres vai querer aí se recuperar pra cima do Flamengo. Sim, é o jogo mais esperado da rodada, acredito que seja esse. Os dois times que o resultado. É, Goleiros. O resultado bem determinante pros dois times. O resultado aí vai ser importante. Sim, o Mulheres tá aí um pouco mais na beleza, embora a diferença pro Rubro de Ouro seja bem confortável no saldo, nunca é bom ser empatado do jeito que está empatando aí em ponto. O Rubro vai pegar o Goleiros, vai ter uma vida aí mais difícil nessa rodada. É, isso é verdade. É, o Demolidor, também interessante a posição do Demolidor, que como o Aquarius pega o Blitz e tem a perspectiva de ganhar, o Demolidor vai pegar o Street, que tá disputando a liderança, vai ter uma vida difícil. Podemos ter troca aí de posições entre Demolidor e Aquarius. Aliás, eu aposto nisso, pela força atual dos times. pode ter uma reviravolta ainda. Realmente, como sempre, né, o Campeonato Brasileiro muito, muito, muito, muito disputado. É, vai até a última rodada, vai ser só jogão. Sim, só jogão. É muito bom a gente ter um campeonato assim. E assim a gente vai terminando essa edição do Plantão do Vandão. Arthur, você pode fazer os seus comentários finais. O microfone é seu. Eu quero agradecer a oportunidade aí de novo de participar desse podcast, que a gente sempre acompanha e gosta bastante. E do que precisar de mim, estamos à disposição. E acessem também a Rádio Blá, podcast musical, vencedora do prêmio podcast de melhor podcast musical pela escolha do júri. E o endereço nosso é www.blablaismo.com.br. Toda sexta-feira tem um episódio novo. E muito obrigado aí pelo convite. Vale realmente a pena conferir a Rádio Blá, né? Sim, muito obrigado. Fim do merchan. Ninguém tá ganhando nada com isso mesmo. Ninguém ganha grana com isso mesmo. Mas é uma coisa que a gente gosta. Por amor ao podcast. Ah, né? Com certeza. A grana vem depois. A grana vem com o tempo. A grana vem com o tempo. É, não tenho pressa ainda. É. Beleza, gente. Vou fazer aqui os avisos de praxe. Vocês sabem, o nosso blog é plantandorandão.blogspot.com. É por lá que vocês baixam o nosso podcast. Vocês podem enviar comentários pelo próprio blog. Também podem mandar o seu comentário para plantandorandão@gmail.com ou na postagem própria do nosso podcast no Fórum Brasil do Hattrick. Não deixem de conferir, eu vou sempre reforçar isso. Tópicos muito importantes, assim. Tópico da tutoria no Fórum de Dúvidas, né? Se você é mais experiente, você pode ajudar quem acaba de chegar no Hattrick. Se você acaba de chegar no Hattrick, você tem a oportunidade aí de entender um pouco melhor o jogo com quem manja. É um tópico muito útil. E se você tiver fim de melhorar um pouquinho o treino da sua escolinha de juniores, não perca o tópico de treinos extras. Cadastre-se, monte os seus campeonatos curtos pra, aí com a chance aí de você ganhar mais ou menos uns 2 ou 3 treinos a mais por temporada. Isso é muito útil para quem quer formar bons jogadores na base. Não é, deixe importante de conferir esse tópico. É isso que a gente tinha para falar nesta semana, né? Acho que segunda-feira vai virar o dia oficial de gravação, né? Quer dizer, a não ser que os outros voltem a gravar, assim a gente vai ver aí um dia aí conveniente para todo mundo, porque sempre é legal com mais gente. Mas é isso, minha gente. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.